prostitutas, dinheiro e ibope. Sonha com crime, domínio e poder. Te faz dormir o sono da morte. O demônio comprou o homem com prostitutas, dinheiro.